sozinho fala. Sua alma trabalha, sua experiência não cala. Agora sei por que o cabelo branco é condecoração. Sabedoria em profunção. Agora sei o andar tão devagar, lento e vacilante. Não é por medo nem por covardia, é o desfilar brilhante dia a dia. Nada pra morder, defender. Nada pra morder, defender.